de Rede Atlântida em todo o sul do Brasil, a Rede Atlântida de Rádios, a maior rede de rádios do sul do Brasil. Agora está começando o Pretinho Básico que chega a 1 da tarde com Coca-Cola. Abra a felicidade, nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas da TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. E aí, queridos amigos do Pretinho, como vão? Início de fim de semana, viagem para Blumenau, sensacional, tudo bem, Potter? Não tô enxergando nada, cara. Por que não, cara? Uma cinza aqui no ar. Aqui. Não, mas agora não é mais, eu acho que já tá passando. É o pause tava aí agora, o pauzinho. E aí, beleza, KG? E aí, beleza, boa tarde. Beleza, fala aí, Marcos Pianjas. Falta 10 pila. Marcos Pianjas amarelou. Marcos Pianjas amarelou. Não veio de bigode. Eu estava ouvindo o Pretinho ontem às 6, apesar de não estar aqui, e eu ouvi toda a combinação. Aí é bonito. Vou contar uma história pra vocês. Não foi só hoje tô amarelou, né? Eu fui fazer um teste de propaganda lá na Zeppelin, uma das maiores produtoras de vídeo do Brasil, mundo, né? A Zeppelin me chamou e eu fui lá pra fazer clube social. Aí o Pesavento, Rodrigo Pesavento, mestre, sabe tudo, um dos maiores do Brasil. O cara leve, né? O Pesavento, Pesavento. É que, como tantos outros mestres, formou na URGS, né, cara? Na fábrica. Mas ele tem 4 anos. Pesavento disse assim. Mas eu gostaria de saber o que que o Pesavento... O Pesavento disse assim pra mim, ó, o cachê, R$4.000, mas tu tem que tirar a barba. Eu disse, não, Pesavento, não vou tirar nada. Não me vendo por R$4.000. Jamais então se venderia por dois dias. Aí deu por R$4.000. Aí deu uma semana, eu tirei a barba. Que loucura, isso mostra, hein, isso mostra por mim mesmo. Isso mostra o teu caráter, como tu é otário. Fala aí, verdade, Maurício Amaral. Eu tô bem. Beleza, já deu pra perceber que a estrela móvel deste Pretinho é o homem da 0 hora. A gente podia fazer uma sessão de corno, que vamos, tal? Vamos, fazer. Da tarde é surpreendente. Vamos, é verdade. O cara lá almoçando. É a hora de ser corno. É a hora de ser corno. E aí, Geizô? Beleza, fala aí, Santaninha. Essa nuvem cinza é o meu cigarro. É o cinzeiro do Santana. Todos os aeroportos estão fechados porque traguei. Olha quem é que tá do teu lado aí, Santana. Davi! E aí, Paulinho Brito? Feito! Boa tarde, olha. Caetano tá aí. Será que teremos rodada, hein? Vamos aguardar. E aí, Caetano, tudo bem, Caetano? Ah, lindo. Bigodes de vocês estão lindos. Que Popper, bom. Olha, Caju, que lindo, Caju. Você é o mais lindo de tudo. Eu sei, Caetano, O pé do Caju é lindo. Ah, não. A unha que esquerda nojo. Do Caju. Hoje ele viu meu pé. Eu enjoei do bigode. Capaz, não chegou nem no meio, na metade do caminho ainda, rapaz. Enjoa muito rápido. Por falar nisso, hoje pela manhã participei de um evento lá na Fiergs. Um grande abraço pra todo mundo que esteve lá assistindo a palestra do IEL, Estágio Empreendedor, com o querido Carpinejar e com o querido Thiago Matos da Perestroika. Baita evento, 1000 pessoas reunidas lá. Daqui a pouco, na fila de fotos e autógrafos ali, chegam os três magrão de bigode. A gente veio de bigode pra tirar foto contigo. Demais, cara. Muito bem, hoje é sexta-feira, 10 de junho de 2011. Hoje é dia da artilharia. Vamos sair dando tiro. Oh, beleza! Sexta-feira, dia da artilharia. É dia de artilharia, cara. Ó a felicidade do Davi. Nosso artilheiro, Davi Coimbra. Vamos festejar, né? Comemorar o dia. Vamos sair dando tiro pra tudo que é lado hoje. Hoje também é dia da língua portuguesa. Olha aí, Davi! É o dia do Davi hoje, mano. E hoje também é dia da raça. Olha aí, Davi, tem que ter raça. Mas que raça? Tem que ter raça pra ser artilheiro. Na verdade, hoje é o dia do solteiro, né? Porque o cara tem que ter raça, tem que ter língua portuguesa e tem que ser artilheiro. É verdade. Raça não existe, cara. Raça não existe? Existe etnia, né? Não, raça. Existe raça. Raça futebol, não é raça de cor. Não. Acho que é raça. A raça é humana, né? A raça é humana. Aí o que a gente tem são etnias. São etnias. Nem etnia existe. É uma raça. Não existe. Não existe. São todos misturados. O Davi, a coluna do Davi da Zero Hora de hoje entrega que o Davi não tá no momento bom, hein? Davi começa chamando todo mundo de mala. Eu acho que o Davi tá no melhor momento dele. Porque alguém tem que ter coragem pra falar exatamente isso que o Davi escreveu hoje. Tem os orientais lá, tem os africanos, tem os caucasianos. Eles já estão misturados. Primeiro que todos nós viemos da África. Já começa por aí. Sou negão. Então temos todos a mesma origem, né? E aí depois as coisas se separaram e se misturando de novo. É isso aí, Davi. Muito bem. Mandou bem. É, concordo. Muito bem, 1:05 da tarde. Meu nome é Alexandre Fetter. Vamos juntos até as 2 nesta sexta-feira, início de fim de semana. Fim de semana que vai ser de tempo bom, porém muito frio. Mas vai ser bom, né, cara? Fazer o quê? É melhor. O frio é inevitável, não tem como. Nós estamos quase no inverno. Então vamos passar frio, pelo menos com um pouquinho de felicidade, que é o sol, o tempo bom. Boa. A Justiça do Rio de Janeiro concedeu habeas corpus para soltar os 439 bombeiros presos após a invasão do quartel central da corporação. Eles invadiram o local durante uma manifestação por melhores condições de trabalho. Então voltou atrás aí se bem que a justiça é mais forte que o governador, né? O governador disse que não ia soltar, e a justiça falou e soltou. Eu não sei se o governador ou o prefeito do Rio de Janeiro, que é vascaíno, e aí quando o Vasco ganha um título, eles não puderam desfilar no carro de bombeiro. Caminhão. Tiveram que desfilar no carro. No busão, né? Do ônibus. É verdade. As mulheres dos bombeiros botaram uma faixa bem interessante. Era bombeiros presos hoje, 438. Corruptos presos hoje, zero. Uhum. Diz tudo a frase. Né? Diz tudo. Legal. Quadrilha assalta a casa do ator gaúcho Werner Schinemann faz família refém na capital. Que é isso? Lá na Zona Sul. Os criminosos deixaram o local levando objetos de valor e dinheiro da vítima ou das vítimas. Localizada no bairro Assunção, Zona Sul de Porto Alegre, a casa foi invadida por 4 homens armados por volta das 9 da noite. O Werner estava acompanhado das 2 filhas e da companheira no momento do assalto. Logo após render as vítimas, os criminosos teriam exigido que o casal abrisse o cofre. Como a casa não tem cofre, após uma série de ameaças, o bando decidiu fugir levando objetos de valor, como notebooks, dinheiro e outros pertences das vítimas. E o Werner chegou ligadão em casa para ver se tinha movimentação. Cara, ele saiu, meu. A ação teria durado poucos minutos. Nem toda casa tem cofre. Não, né? E levaram ele também, né? Levaram ele. Mas foi por minutos. Acho que reconheceram ele. Ih, vai dar merda se não levar esse cara aqui, então vamos soltar ele. O negócio é que quando tu tem uma casa, tu tem cofre na casa. Nem que seja vazio. Claro, porque se os caras entram na tua casa, os caras abre o cofre, tu vai lá e abre o cofre, entrega o que tiver. Aí tem notas manchadas. Isso. Eu sou do tempo em que apartamentos vinham equipados com cofres. Apartamentos antigos vinham com cofres. Hoje em dia não tem mais. As pessoas também nem tem tanto valor mais assim pra guardar em casa, o que é uma temeridade, todo aliás. Todo hotel tem aquele cofrinho lá, mas os caras abrem. Eletrônico. Imagina, tu tá dentro de casa, entram 4 caras na tua casa, invadem a tua casa, armados, te ameaçando a tua família. O Potter passou por uma situação de quase isso, né, Paulo? Quase. Não, mas não entraram na tua casa. E aí ele teve muito sangue frio pra falar. Meu Deus. A frase. Sim! A frase que afugentou os ladrões. Sim! E aí os caras foram embora. Sim. Sim, diga sim. Os caras estão arrebentando a porta, aí eu gritei sim, tipo assim, o que vocês querem? Aí os caras viram que alguém... Pois não, vocês querem arrebentar a porta? Pois não! Sim! Cara, deu certo. As companhias aéreas decidiram manter as operações suspensas por tempo indeterminado no Rio Grande do Sul. Os voos nos aeroportos de Porto Alegre e Caxias do Sul permanecem então cancelados. Em Santa Catarina, os voos foram retomados nos aeroportos de Florianópolis, Navegantes e Joinville. Apenas em Chapecó, os voos seguem suspensos. Com apagão aéreo, movimento na rodoviária é intenso e empresas disponibilizam ônibus extras. Passageiros de voos cancelados têm direito a reembolso. Voos cancelados liberam hotéis de Gramado. Aí vem o efeito cascata disso tudo. Somente na manhã desta sexta-feira, 50% das vagas tiveram desistência. Nuvem de cinzas de vulcão chileno chegou já à região de Curitiba, no terceiro estado da região sul, que é o Paraná. Se chegar em São Paulo, aí parou o país. Né? Por falar mas nisso, ela parece que tá indo pro Atlântico. Né? Tá indo pro mar, é. Por falar nisso, cara, o show do Kid Abelha, que aconteceria hoje à noite no Floripa Music Hall com promoção da Atlântida, foi cancelado e transferido para a data ainda a confirmar na segunda-feira que vem. Então, a dica para quem já comprou o ingresso pro Kid Abelha hoje à noite no Floripa Music Hall é a seguinte: quer assistir ao show do Kid Abelha? Se liga aqui no Pretinho Básico na segunda-feira que a gente vai dizer qual é a nova data. E aí segura o ingresso contigo. Ah, sim, não quero assistir o show do Kid Abelha. Segunda-feira, também no Pretinho, nós vamos informar como você pode fazer para trocar o seu ingresso pelo dinheiro que pagou por ele. Tá uma confusão, até a rodada do Brasileirão. Não, o Grêmio não conseguiu sair daqui de Porto Alegre. O Palmeiras não vai conseguir. E o Palmeiras não conseguiu chegar. O Grêmio joga em São Paulo contra o São Paulo e o Palmeiras joga contra o Inter aqui. E aí tem o Vasco que não consegue chegar em Santa Catarina. Não, mas o Vasco não é Santa Catarina. É o Avaí. É o América Mineiro. Não, mas é que o Grêmio saiu hoje à tarde. Tava ouvindo agora o Francisco Noveleto. Eles saem assim. No princípio é 5, né? Se tiver voo. Eu vi o Francisco Noveleto falando que falou com a CBF e a situação é a seguinte: vai esperar hoje até as 8 horas da noite, que é o horário que a CBF acha que o Grêmio pode sair daqui. E o Palmeiras se tiver chegar, né? Não, mas o Palmeiras é domingo, é outra história. Aí, se o Grêmio não conseguir sair daqui, esse jogo vai ser cancelado. Um jogo na Bahia e outra coisa. Lá pra cima. Sim. Então, aí joga quarta-feira, a semana tá vazia dos times. Exatamente. Jogou São Paulo e Atlético agora, na quarta-feira. Bom, vamos aguardar, então, pra ver o que vai acontecer, se vai ter jogo amanhã, se vai ter jogo domingo, especialmente na região sul do país e quem tem que vir pra cá. Certo, queridos? Só a Trip voa, viu? Porque só a Trip voa. Porque a Trip tem turbo-hélice, né? Então ela voa abaixo da nuvem de poeira. A única empresa que consegue voar. Certo. A nuvem tá entre 7 mil e 10 mil metros. Tá em 9 mil metros. 9 mil metros. É, entre 7 mil e 10 mil. Certo. 9 mil e 10 mil. Tá entre 7 mil e 100 mil metros a nuvem. Hoje pela manhã eu assistindo ao Bom Dia Rio Grande e teve uma entrada ao vivo do aeroporto de Curitiba, Floripa e Porto Alegre. E o que me chamou a atenção, cara, é que as pessoas ainda estavam na fila. As pessoas na com fila. Com voo cancelado. Com voo cancelado, o espaço aéreo absolutamente fechado e as pessoas na fila. Mas era a fila do check-in ou a fila pra tirar o dinheiro de novo? Fila do check-in. Cara, mas essa é uma situação complicada porque a própria empresa diz pra pessoa ficar no aeroporto. A empresa diz pra pessoa fazer o check-in no horário do check-in mesmo. Mesmo com o aeroporto fechado, você tem que fazer o check-in no horário do check-in. São os procedimentos, né? E aí você tem que ficar esperando. Isso que fica a gente dormindo no aeroporto. A empresa diz o seguinte: meu, se abrir, a gente vai sair. Se você não estiver aqui, você vai dançar. Então o cara fica dormindo no aeroporto. Mas não por ontem, né? Porque ontem, por exemplo, o Salvador Filho deram um horário pra fechar. A gente vai fechar da meia-noite ao meio-dia. Aí não ia sair mais. Eles já avisaram que não ia sair. Aí tu pode dormir. Hoje dormir e procurar um hotel. Hoje, de hora em hora, eles estão monitorando, né? Interessante esse fenômeno aí, né? A erupção do vulcão lá, sei lá quantos mil quilômetros daqui. Que aconteceu na Europa, né? Também, exato. Na Islândia, lá. E eu tava assistindo também uma coisa na TV esses dias, que é uma tal de explosão solar. Não sei se vocês viram. Sim. Uma erupção solar. Teve esses dias aí, né? É, que poderia afetar as comunicações via satélite. Olha só, cara, a loucura do troço, meu. E o Kilauea lá, Kilauea, né? No Havaí. Kilauea, tá em erupção Kilauea também. Mas começou a diminuir o trabalho, né? Tava vendo lá, eram 7 explosões por hora, não sei exatamente. Eu acho que é o fim do mundo, cara. E aí caiu pra 5 explosões. 2012, né? É atividade vulcânica, 2012, o vulcão tava adormecido. Aí de uma hora pra outra, todos começam a erupção. Ó, já começam a receber... Aí o Krakatoa, que é aquele, tipo aquele vulcão que ficava na Ásia, quando ele entrou em erupção, a explosão foi tão violenta que ela foi ouvida a 5 mil quilômetros de distância. 5 mil quilômetros. Quem tava a 10 quilômetros, então isso desceu. O que tinha de cidades próximas. Raio, né? Não, as pessoas estouravam o tímpano das pessoas. Nossa, claro. Soterrou a cidade. Ah, é muita, mas e aí o que aconteceu? De fone, que tava de fone, não. Não, aí, aí a ilha de Krakatoa, ela submergiu. Ela acabou. Né? E aos poucos ela tá voltando agora e os cientistas dizem que daqui a pouco ela vai entrar em... E aí os caras bravos com as companhias aéreas, né? Os caras bravos com as companhias aéreas. Não, tem o que fazer. Mas aí é por um outro motivo. Eu tava vendo no jornal que os caras, algumas companhias aéreas não informam, não informavam os passageiros de 0800, o que acontecer. O site da Infraero fora do ar. Era obrigação deles orientar os passageiros, encaminhar os passageiros para um hotel, para uma... E algumas companhias não estavam fazendo isso. E isso é lei. Pelo que eu entendi, tá na zero hora de hoje toda a explicação. Algumas companhias aéreas não prestavam esse serviço pro passageiro depois dos voos cancelados. Essa explosão do Krakatoa... É essa bronca, entendeu? A explosão do Krakatoa foi o maior som já ouvido no, na história da Terra, que calculam os cientistas. Meu, e eu já começo a receber aqui mensagens que não param perguntando se vai ter balada do Pretinho amanhã em Blumenau. A gente tá na dependência... Acho que sim. Mais de 50 mensagens chegaram no... A gente tá na dependência do voo, né? Porque a gente vai de avião até Blumenau, mas acho que sim. Acho que até amanhã o espaço aéreo... Que hora sai o... Qual é a hora do voo? Brasil 10 horas, hoje, 10 da manhã. Se vai existir a balada do Pretinho. O Brasil tá comentando. Acho que sai, Também 1h14, Marcelo! Verdade, amigo, um homem foi preso roubando o cone de sinalização, amigo. O Alexandro? Em Blumenau. O cone? O Alexandre deu uma entrevista assim, eu me sinto muito feliz por ser o grande responsável pelo título do Vasco. Ele fez dois gols, cara. Ele é, né? Ele é o grande sozinho, responsável. É sozinho, é tênis. Ninguém marcou, o goleiro não marcou. A mágoa do Colorado, cara. É impressionante. A mágoa do Colorado. Futebol coletivo, né? O Maradona em 86, ele não deu essa entrevista. Ele agradeceu a... Foram presos às 3 da manhã, em Blumenau, roubando cones da prefeitura. É crime, Marcelo. É crime, não pode roubar sinalização. Você, estagiáriozinho que vem com jaqueta de couro, cabelo desregrado e barba por fazer, rouba placas da prefeitura pra botar no seu quarto, a placa pare, na porta do seu quarto pra sua mãe não entrar. Você aí, você tá infringindo a lei. Vai ter que ir numa reunião, né? Dizer, olha, eu infringi. E um passageiro alemão ficou pelado no voo entre Madrid e Frankfurt. Não, um passageiro. Homem. A tripulação tentou dissuadi-lo. Não faz isso, meu compadre. Não faz isso. Como é que Mas é? Ele Como é que é? Não faz isso. Não, em alemão, em alemão. Don't do that. Não, alemão. E ele ficou muito agressivo, se trancou no banheiro peladão. Eu vou me pelar! Tava doidaço. Provavelmente era drogas. Drogas. E policiais escoltaram a família de ganso em estrada movimentada nos Estados Unidos. Exatamente. Foram 3 carros que foram levados à rodovia interestadual 90 para guiar a mãe e seus filhotes. Uma família de gansos conseguiu chegar até o laguinho ali perto da estrada para atravessar. Eles não estavam conseguindo atravessar, foram escoltados pela polícia. Conseguiram em 20 minutos chegar em segurança no seu laguinho. Mata esse ganso aqui, meu. Pelo amor de Deus. E aí, Marcelo, tá te sentindo meio sozinho sem o apoio do Marcelino? Não? Eu me sinto bem sem o Marcelino. É mesmo? O jornal é todo meu, não fica aquele chato falando, um monte de porcaria, né? É muito ruim. Co-worker, né? Um colega de trabalho. Co-worker. É muito ruim, né? Não é, não. É muito ruim. Co-worker. Precisa deles, né? É um mal necessário. Eu não gosto, Vamos dar uma girada aí, Harry Potter. Piada. Piada do Papapapapê. Apoio. Perfumes Tabu, porque com tabu você tá cheirosa. Beijão pra rapaziada que vai estar hoje ali na Riggs, com cinzas ou sem cinzas. 4 chopes por R$10 a Med Shop, festa da medicina da URGS. E eu estarei discotecando nessa festa querida lá. Ingressos na Hyper e na Padre Chagas ou na hora, né? Quem quiser vai na hora ali na Riggs, sem estacionamento próprio. E as festas da medicina geralmente tem mais mulher que homem. Geralmente. Na escola, a professora pergunta a Mariazinha: Mariazinha, qual o significado de I love you, teacher? E ela: eu te amo, professora. E aí o Pedrinho falou: Mariazinha, você não disse que gostava de mim? E ela: e eu gosto muito de você, é verdade. E como é que agora você tá virando sapatona? Essa piada vai pra rapaziada da Wish, que tá completando 1 ano de vida hoje, né? Tá ótimo, obrigado. Vai, KG. Ao visitar o auditório Man, em Tel Aviv, o turista fica admirado com a perfeição arquitetônica e pergunta ao guia: O nome do auditório é para homenagear o grande escritor alemão Thomas Mann, autor de A Montanha Mágica. Deve ser. Grande livro, que aliás todos vocês deveriam ler. E responde o guia: não, não, é para homenagear o escritor inglês Frederick Mann. Eu nunca ouvi falar dele. O que ele escreveu? Um cheque. Davi Coimbra, me diz, Davi Coimbra. Me diz pra mim, Davi Coimbra. Vou te dizer pra ti. Beto. Meu nome é Gabriela. Eu estou com um grande problema. Oh. Sou casada, tenho 19 aninhos. Como assim? Pô, primeiro problema, 19 anos casada. Sou casada, tenho 19 aninhos e me apaixonei por um cara que mora em Curitiba e eu moro em Pelotas. Ela é casada, apaixonada por um cara de Curitiba. Ela é casada em Pelotas e o... Nos conhecemos pela internet. Nos falamos pelo MSN. Ai. MSN é terrível. É horrível. É um instrumento do demo. Destrói vidas de casamentos, né, meu? Eu tenho um amigo que foi destruído o casamento dele por causa do MSN. Vários. Uma mulher que entrava no MSN com o nome de... Felina, Gês. Conversava com as pessoas. Gês já caiu com a Felina. As pessoas mostravam o seu instrumento pra Felina. Qual ela gravava. Eita, qual instrumento? E mostrava. Violão. A Gabi também aqui, ó. Nos falamos pelo MSN e nos vemos pela web. Ai, bobeou do lado, caiu. Não sei o que fazer, mas ele quer vir me conhecer e agora não sei o que faço. O que vocês acham que posso fazer? Por favor, me ajude. Liga pra TAM, pra Gol, pra ver se vai rolar o voo. Eu acho, Gabi, que tem que fazer o seguinte, ó. Pede pra ele ficar hospedado num hotel legal aí em Pelotas. Gabi não presta. E aí, à tarde, quando teu marido tiver... me... tá trabalhando pra levar o sustento pra tua casa. Tem uma mensagem subliminada. Teu marido estiver trabalhando pra levar sustento pra tua casa, pra comprar o pão que tu come todos os dias, o café da manhã e o feijão que tu come. O Davi não tá bem, hein? Olha. E o presente do dia. Teu marido estiver trabalhando pra comprar aquela joia no dia 12 domingo agora e pagar os jantares suntuosos que tu come todos os fins de semana, aí tu vai lá e trai ele. O Davi não tá bem, cara. Vamos deixar 3 minutos de silêncio depois disso aí. Meu Deus. Cara, isso aí, na fala verdade, de novo, o Davi... em silêncio, né? Na verdade, o Davi fez o que tinha que ser feito. Transferiu pra ela a responsabilidade novamente. Agora é ela que se vire, entendeu? Com a consciência dela e com as vontades dela. Mas ela já não vale nada, que ela mandou um e-mail pra cá, pro Pretinho, né? Ela já tá traindo, só não tocou no cara ainda, porque ela tá traindo. Ninguém isso é verdade. Vale, ninguém vale isso na é verdade, história. Ela já tá traindo. Falou tudo. Aqui vale tá traindo o quê, cara? Cara, prefere que a tua mulher esteja conversando com o cara no MSN ou que vai lá pro hotel às 3 da tarde enquanto tu tá trabalhando? No MSN. Mil vezes MSN. O Potter não vacilou. Não vacilou. Mil vezes. Não. Claro, né, maluco? Claro que não traiu ainda. É uma questão de tempo. Eu não tenho câmera no meu laptop justamente pra isso. Pra não trair. Vai daí, Jason. Então, pra quem tá querendo namorada no dia do namorado. Tá bonito esse blusão, hein, Jason? Pô, esse cabelo novo. Ali na roubou de qual mendigo, Jason? Ali na Cis Brasil tem as galinhas assim. Ah, sim. Vem cá e tem pra homem ali, não? Sim, pode comprar pro teu. É a resposta clássica. E aí, Jason, o que tem aí? Cantadinhas pro dia do namorado. Especial namorado. Que ainda dá tempo de vocês viram o Caderno Kazuka hoje? O casal? Peta e Rodaica? Eu vi. E como é que eles começaram, meu? Tá namorando. Ai, vai chegar pra gatíssima salada e vai dizer o seguinte, meu. Oi, gatíssima salada. Meu nome é Bonifácio. Bonito e fácil. Boa! Bonifácio! Bonifácio é muito bom! E aí, sua gatíssima? Sua mãe é benzedeiras? Não, por quê? Porque você é uma simpatia. Eu gostei. Essa é boa. Gatíssima, azado, você já foi pro forno? Não! Se você é gostosa assim, cru, imagina assada. Nossa! Eu vou preferir em sashimi. Gatíssima, eu sou novo por aqui, azado. Poderia me dizer onde fica o seu apartamento? Tá pedindo uma informação. Essa é outra fora da cidade, né? Então agora ninguém vai ficar solteiro no dia dos namorados, porque o dia dos namorados, a noite é do solteiro. Só. Boa! Por falar nisso... O que tu vai dar de presente pra Jennifer? Vou dar um carrinho de rolimã, salada. Como assim? E quem é que vai empurrar daí o sarampo? Deixa que eu empurro ela se tu quiser. O sarampo. Abre teu olho com sarampo, Jason. Não, a senhora deixa de empurra. Ô, meu, olha só, por falar em Noite dos Namorados, hoje começa o fim de semana dos namorados no Segredo, com a festa Reunião Dançante, com a Rodaica, o Coto, este amigo aqui. E amanhã tem Klaus e Vanessa. Então, um grande fim de semana de namorados. E solteiros também, obviamente, né, cara? A Reunião Dançante é pra solteiros, né? O que tem de mulher dando sopa na Reunião Dançante? É verdade mesmo. Eu não sei como teu casamento manteve lá, viu? Amor, né? É muita mulher dando sopa ali. É, mas é amor, né? Tinha umas mulheres. Amor. É amor? Amor. Ontem de noite tinha um monte de mulher dando sopa ali no abrigo pra ser teto ali. Os mendigos. Ah, Maurício, não tomou hoje o caramelzinho, né? Tava dando sopa ali, cara. Olha só, grandes emoções no blog do Pretinho hoje à tarde. Aguarda. Hoje teremos pintos. Deixa eu dar um toquezinho aqui pra rapaziada sobre, eu prometi ontem que falaria sobre o vestibular para relações internacionais da ESPM, então tá aqui, você já pensou em conhecer o mundo, interagir com pessoas diferentes de outras culturas e ainda ganhar muito dinheiro com isso, Geiso? Nunca pensei. Este é o perfil do diplomata do futuro que representa nossas empresas, marcas e nosso país no exterior. O curso de relações internacionais da ESPM é o seu passaporte, é por isso que ele é tão diferente e inovador. Apoiado em uma super estrutura, o resultado só podia ser um. A gurizada tá detonando mundo afora. Então demorou, faça relações internacionais na ESPM, prova dia 18 de junho. E lembrando sempre, como eu tenho dito ao longo das duas últimas semanas, que a galera vai poder fazer as provas sem precisar vir a Porto Alegre. No mesmo dia também ocorrem provas em Florianópolis, Caxias do Sul e Santa Maria da Boca do Monte. Então acesse espm.br/vestibular e te inscreve lá para fazer parte do time dos melhores. Mais uma vez, um grande abraço e obrigado, ESPM, por se juntar aqui ao Pretinho Básico e fazer a divulgação do seu grande produto, que é o vestibular. Certo, mano? O que tu quer? Piada do Bote! Bote! Apoio! Transportadora Mandala! Vai mudar de país? Conheça o Mandala pra longe! E aí uma bichinha entra numa loja de roupas no exterior e se encanta com um casaco de couro. E aí querendo, né, falar inglês ali, recém havia aprendido, a bichinha chega na loja e pergunta: é couro de crocodilo? Que isso? E aí o vendedor era uma bichinha também. No! It's couro de jacarailo. Cara, não. Ai, Dedé! Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, foi jacarilho, cara. Foi a segunda de hoje, né, cara? Foi a segunda. Primeira, hoje, é? Silêncio, a segunda. Hoje vai tá bom pro amor hoje, hein? Os velhos tempos, né? Tá bom pro amor. Isso tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Eu tô dizendo, não tomou hoje. Vai daí, KG. Aí a mulher tinha um bafo insuportável. Ah, minha primeira mulher. Bateu um flashback agora. Quantos mulheres teve? Ah, 18. Uia! E aí tava procurando alguém pra conversar e avista um homem e chega pra puxar assunto. Oi, tudo bem? Aí aquele cheiro horrível se espalha pelo ar e o homem fala: você peidou? Não, eu não! Peidou de novo? Não, claro que não! Puta merda, para de peidar! Eu não sei se eu tenho, eu acho que eu não tenho, mas é péssimo alguém com mau hálito, né, cara? Como é que tu vai falar pra pessoa? Pra peidar é bom, cara. Um atendente de locadora, uma vez, me dando dica de filme. E pra que eu fui pedir, né, meu? Ah, um filminho bom, pá, pra ver com a mulher e tal. Ele, olha, é o seguinte, cara. E aí, quanto maior o mau hálito da pessoa, mais perto ela chega de ti. É horrível. E aí tu vai fugindo do raio daquele troço, assim. Eu peguei o primeiro. Vai chegando mais perto e mais perto. Falei pra vocês do deputado que tinha do PFL, né? Sim. Na Assembleia Legislativa, lembra? PFL, o cara é velho. O cara tinha uma hora que era conhecido por todos os repórteres. E aí, às vezes, o cara era pautado pra entrevistá-lo, né? Bah. Aí tava aí o Gustavo Mota, na época eu trabalhava lá na Rádio Guaíba. Ah, o Gustavão. E eu vi o Gustavo entrevistando ele assim com a mão estendida. Chorando. Eu olhando e aquela lágrima escorrendo. É que o cara tem um mau hálito e às vezes um alimento dá mau hálito pro cara, né? Normalmente é. Eu comi ontem uma coisa com alho, hoje eu cheguei aqui, o Mr. P, nossa! É. Não, tá, mas aí é alho, né? Aí tudo bem, mas aí é um passageiro, tem um mau hálito. E quando a mina tá de mau hálito, cara, teu namorado, tua filha. Não, a minha não tem mau hálito. cara. Dá chiclete. A gente fez uma balada um dia desse em Balneário Camboriú em que o Porã se atracou no arroz com alho. Comeu só arroz com alho, só arroz com alho. Cara, ele passou assim uns 30 meses com um cheiro de alho. A van era cheiro de alho, o camarim era cheiro cheirava de alho. Alho. As pessoas entravam pra nos entrevistar no camarim e perguntavam o que aconteceu aqui. Tem alguma coisa acontecendo. É um pedido do camarim, sempre pede arrozinho com alho. Mas o pior mau hálito é o do tártaro, né? Que é o dente mal escovado ao longo dos anos, assim. Né? Eu acho que o pior é problema de estômago, cara. Que é aquele mau hálito que vem de dentro, das internas. Ah, e o de cigarro, assim, de filtro amarelo. Pelo amor de Deus. Tem gente almoçando. O cara bota a boca onde não deve, né? Parou. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Work and Travel é Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. Egali, bota pra gente aqui os classificados do Pretinho. Sou de Joinville, Santa Catarina, e estou vendendo uma caminhonete Dakota preta, ano 2000. Duas portas, cabine estendida a gás, por R$24.000, em ótimo estado de conservação. Interessados podem enviar e-mail para vendocaminhonete@gmail.com. Não é caminhonete com NH. É caminhonete. É sem o N e o H. É sem o H. Sem o N e sem o H. Qual isso é o certo é com H, né? Não, tanto faz. NH. Caminhonete@gmail.com. Olá, amigos do PB, meu nome é César, tenho uma barbada para quem gosta de Chevette. É um Chevetão 79 marrom bonitaço. Trava elétrica e alarme. Tô vendendo, pois pretendo migrar para um nível acima. Agora quero um Del Rey. Ele sai por 3.000 dinheiros. Interessados, enviam fotos. O e-mail é cristaljuniors@gmail.com. Abração pra galera do PB. Ah, eu sou um dos que quebra as regras no trabalho e escuto vocês no horário das 6 horas, escondido do patrão. É isso aí. Tá bem, Cristal Júnior. Obrigado pela audiência. Ô, tá me olhando com essa cara, por que tu fica admirado me olhando, né, Almir? É o bigode. É o bigode dourado. É que o Almir agora tá com o bigode, né? Onde tu põe esse teu bigode dourado aí, cara? Bigode. Como? Onde tu põe esse teu bigode dourado? Onde que eu ponho? Onde tu põe? Embaixo do nariz e em cima da boca. Aqui é onde ele está. Exatamente, é ali que tu põe, né? Acho que tá crescendo um pouco da barba, tá capsulosa. Tá, não fiz a barba hoje, acordei muito cedo, não deu tempo de fazer a barba. Fazer babinha pra tu ficar mais gato ainda do que tu já és. Vou fazer hoje pra ir na reunião dançante. Obrigado, querido. Eu acho que é a maior festa do Brasil, né? Reunião dançante. Talvez uma das maiores. Tu és um empreendedor. Obrigado, querido. Meu sonho, eu falava pro meu pai, meu sonho é ser sabe quem? Alexandre Fer. Eu pensei que fosse dizer Marcos Piangers. Raimundo Nonato. Almir Mustache Enterprise Entrepreneurs. Traz até o Cosmetic Beauty Compilation. Lançamento do Bigode Wireless. Você. Sem fio, é o bigode. Você menor de 14 anos, já pode ter o seu bigode wireless. As crianças. 6 anos. Meu filho de 6 anos já tá com o bigode wireless dele. Bigode wireless foi o primeiro que nós testamos lá. Isso mesmo. Sucesso. Agora você pode ficar bonito que nem o Magnânimo. Pode pegar mulher que nem o Potter. E pode ser o novo Porã. Como Porã. Bom, show de bola. Todo mundo que tem um bigode e admira e inveja um bigode bonito, agora pode ter o seu bigode com Almir Mustache Cosmetic and Beauty Corporation. Bigode Wireless. O e-mail, meu. Não é e-mail, mas é site, né? É o site de compras coletivas. Nos associamos ao Desejo Mania. Desejo Mania. Qual que é aí? É almircatindesejo.mania. Não, almircatin.desejomania. Desejo Mania. Não tem ponto entre o Desejo Mania. Nem ele sabe. Pô, Almir. É Desejo Mania. Ponto Nia. Ponto Nia barra PORADEIXOU OBIGODE PORQUE. Bom, deixa assim, né? Parou. Vem aí o jogo de intervalo. Vamos em seguida com o Pretinho Básico. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida, para todo mundo, pelo atlântida.com.br. Não sei se vocês sabem, queridos, mas o site da Atlântida bateu 2,5 milhões de acessos. Caraca, que beleza! 2,5 milhões de acessos no mês de maio. Mais que o Corinthians, que o Flamengo, que qualquer site de clube de futebol do Brasil. E outra, né? Mais do que, vamos citar aqui, é mais do que o, sei lá, o Jacaré Banguela, né? É mais que o Jacaré Banguela. Mais que o Mortadela, eu tenho certeza. Mais que o Mortadela. Jacaré, é mais que o KD.com.br, os maiores sites de busca. Casar também, de troca de música. Tem reunião hoje à tarde que a gente perdeu novamente pro Google. Perdeu de novo pro Google. Reunião hoje pra trabalhar. Dá bem pressão da direção. Mas não dá nada. Mas outra coisa interessante de falar, cara, é agradecer a nossa imensa audiência pelo carinho, da atenção que tem conosco e tal, e que nos coloca na confortável, talvez não tão confortável, situação de um programa de rádio mais ouvido do sul do Brasil. Não há neste horário, 1 da tarde, 18 horas, em todo o dial, todas as rádios existentes, não, todas as rádios existentes nos dials das cidades do sul do Brasil, veja bem, é muita rádio. Imagina que cada cidade deve ter no mínimo 10 rádios, 15 rádios. Então, dentre todas estas rádios, nós temos a maior audiência de programas de rádio. Então, isso é demais. Nada pode ser maior. Quem é minha frente? Agora campeão bateu, de tudo. Agora bateu em mim. Entendeu? Agora caiu a ficha. Agora bateu. É por isso que as pessoas invejam a gente. Não invejam nada. Não, eu vou dizer mais, cara. Se for analisar, assim, a porcentagem, talvez seja o maior programa de rádio do Brasil. É. Ah, bom, aí sim. Porcentagem. É, nós sim, estamos em São Paulo, somos estamos dois no estados, Rio. Exatamente. O Potter estava brincando quando ele falou inveja, então ele riu e não deu para ver no rádio. Mas era uma brincadeira do Potter. Ah, não deu para ver no rádio. Uma coisa interessante, aliás. Não, eu noto que as pessoas olham pro meu carro com inveja. Eu também, eu tenho uma inveja do teu carro. Eu paro para abastecer, os caras me invejam, ficam olhando a lataria. Todo mundo olha. Eu tenho um desafio: é antes de carona com o Peanges, depois tem de trancar a porta de carona dele. Não tem como, né? Não. Tem, mas tem uma mãe. Tem um segredo só. Bom, a prova de que a nossa audiência talvez seja maior do que vários programas do sul do Brasil, do Brasil do resto do Brasil, é que nós conseguimos, e eu não vi nenhum outro programa fazer isso, colocar em primeiro lugar nos TTs Brasil uma hashtag lançada por nós. E agora todo mundo vai usar bigode no sul do Brasil. Não, foi muito maior. Isso em offline. Tava o Vasco da Gama jogando. Sala de redação é maior. Não é, desculpa te dizer, Paulo. Sala. Toma pau. O Vasco quando eu vou, é maior. Santana, fica quieto, vou falar um pouco. Mas agora tá aqui no Pretinho, 6 milhões de torcedores. Isso. O Vasco estava se sagrando campeão do Brasil, envolvendo todos os secadores do Vasco. Isso. E dentro dos secadores do Vasco tem a torcida do Flamengo, que é a maior do Brasil. Certo. Né, que podia estar tweetando, debochando ou não. E aí, o Pretinho Básico, da casa do Fetter e de uma mesa de bar, conseguiu colocar em primeiro lugar o Ai Dedé. Muito obrigado a você que... Muito, né? Obrigado. Não, da gente. Apesar de que eu acho que a torcida do Flamengo não ia estar tweetando Vasco campeão, né? Não, mas xingando. Era Flaritiba. Sim. Tinha um monte era de hashtag Flaritiba. Acho que era Vasco campeão. A primeira não, era não. Vasco campeão. Mas dentro das mais citadas tinha a secação do Vasco do Flamengo. Que era hashtag Flaritiba. O blog do Pretinho chegou a 1 milhão de acessos. É pouco! E o Twitter do Pretinho tá chegando a 200 mil seguidores. Eu quero mais! Que isso, velho? Que isso? 200 mil seguidores? Tá maluco! Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Seja bem-vindo aí, doutor Alceu. Doutor Peter, domingo tem um palcão com o Pelibão, doutor Tomara Peter. Que tenha, né? Palcão. O palcão contra o... O senhor vai lá, doutor Peter. Eu vou lá, sim. Palcão contra o Pelibão. Traz um comprimidinho pra mim, doutor Peter. É, mas doutor, não sei, o jogo é em Porto Alegre, doutor. Mas não tem farmácia aberto no Beira-Rio? Sim, tem. Então por que o senhor não compra? Eu tenho vergonha. O senhor tem vergonha? É que é um homem público. Conhecido, né, doutor Peter? O senhor compra e diz que é pra mim. Deixa pra mim, então, doutor. Vou fazer isso. Doutor Alceu da Farroupilha. Tem um amigo meu que vai na farmácia, sempre na mesma farmácia uma vez por semana, ele vai na farmácia e diz que é pro vô dele. presentinho pro vô. Eu sei o que fazer. O cara chega na farmácia e pede pra embalar pro presente. Não, o cara chega, me dá uma caixa de band-aid bem alto, aí quando o cara tá entregando o band-aid e um Viagra. Não, é barbada, cara. Aí o cara pergunta, quanto é que é o Viagra mesmo aqui? Compra o Viagra e fala que é pro Porã. Eu já fiz isso aí. Não, presente pro Porã. É meu secreto lá, Porã, lá. Eu sempre peço assim, me vê uma camisinha, lubrificante, Viagra e amoníaco. E é tempo. Vai, doutor Alceu, vai. O River vai ser rebaixado, doutor Peter. Sério, doutor Alceu? Ô, Dalê, o que tu acha disso, Dalê? Hoje no jornal falaram que eu não quis falar. Então não vou falar. Então não fala. Ah, não. Mas que mas é um mala. O River não vence desde abril, doutor Pérez. Meu Deus. A última, horrível, tá? A última vitória do River eu vi no estádio. É? É. 2-1 contra o News Old Boys. Ah, tá brincando? Faz quantos anos, cara? Não, a última vitória foi uma. Não, foi uma das últimas vitórias. Dia 30 de abril. História, é. Mentiroso. Não, é sério, cara. Agora já mudou. Olha só. Quando o River foi o River, foi o Boca. Não, era o River, 2-1 contra o News Old Boys. Eu tava no estádio, eu filmei. Uma das últimas. Certo? Filmei, sério? Não, e detalhe, com essa vitória, o River chegou no primeiro lugar. Tá, me leva na tua casa hoje pra ver, então. Vai, doutor Alceu. O Grêmio desistiu do Paredes, doutor Pérez. É mesmo? É que já tá tudo bem construído lá. Pô, aliás, a construção da arena agora engrenou, né, cara? Pô, cada vez que eu passo por ali, eu troço cada vez maior, hein? 25% já pronto. Tu duvidavas do nosso Grêmio. Não, de maneira alguma, nunca duvidei do Grêmio. Tu duvidavas. Até porque não é o Grêmio que tá construindo, é uma construtora. Tu duvidava, eu não estou falando contigo. Aliás, quem passa por cima da construção da arena já pode ver que ela já tem a forma, né? A forma já está. As fundações já estão prontas. Tá falando de helicóptero? Tô. Eu também. A gente se esbarrou esses dias no ar, né? É, só que a diferença é que eu ando no do Sikorsky e tu anda no teu, né? Pena que não tem buzina, né? Pra gente ficar tratando ideia. É, bibi! E aí, Fete? Bibi! Sinaleira! Um dia vamos parar um do ladinho do outro. Vamos. Show de bola. Tu pilota o teu helicóptero? Eu mesmo que piloto. Pô, demais, hein? Show de bola, né? Show de bola. Legal. Que sonho. É faz 10 anos do tri do Guga, doutor Peter. Hoje? Ah, tudo isso já? Eu estava lá, cara. Roland Garros. Em 2001? Do tri do primeiro. Ah, não, desculpa. Potter tava no primeiro. Potter tava lá na última vez que o Guga ganhou. Essa não tava. Não, uma das primeiro acho que foi 97. Primeiro foi 97. Abraço pro Guga que nos escuta lá. Aí ele foi campeão em 98, se eu não me engano, e depois só em 2001. Eu tava cobrindo a seleção brasileira em Lyon. Né? Era o que mais? Era fala o mais. Da França. Humilha mais. E aí, o Guga começou a ganhar. Eu disse, pá, vamos tocar pra Paris. Peguei um TGV, manja. Ah, trem bala, cara. Né? Fiquei lá no Leal, né? É outro nível. Como é que tu tá aqui com a gente, Davi? Pois fala. É, eu também me pergunto. Como é que tu desce esse monte de degrau e vem aqui com a gente? Aí eu cheguei, eu nunca tinha feito um jogo de tênis, nem assistido. Muito menos pego numa raquete. Nunca, jamais. E aí, sento ali, e aí começo a ver o Guga. O Guga que instituiu o gemido no tênis. E eu, cara, gemidão, fiquei tão assustado, que troço. Eu disse, mas que é isso? Chegou no isso? Auge com a Xarapova. E hoje a Xarapova, exatamente. A Xarapova, as adversárias se queixam dela. É, Xarapova. Ela geme muito mesmo. É, tá. E doutor Alceu, e aí? Era isso, doutor Alceu. Tá, o Paulo Brito não tem nada pra nós aí, Paulo? Boa tarde, Paulinho Brito. Eu tenho algumas verdades sobre o futebol. Olha, Alexandre, o futebol, é. Tá chegando aí o Brasileirão, o Grêmio, o Inter, olha algumas verdades. Quer mais retorno aí? Só dá uma aumentadinha aqui, hein, ó. Agora, senhora. O Maracanã tá sempre em obras, hein, ó. Tá sempre em obras. Sempre tem que jogar no Engenhão. Maldito Engenhão. O Grêmio nunca venceu no Engenhão. É gremista. O São Paulo pode estar em último, mas se vencer, vira líder, é, ó. Olha, o São Paulo é bom, até que o Carpegiani tá fazendo um bom trabalho. O São Paulo é líder disparado, olha, no Brasileirão já, cara. Tá em primeiro já, hein, ó. O Goiás sempre faz um turno horrível e um épico. A dúvida é a ordem, né, ó, entendeu? Você sabe se é o primeiro, se é o segundo. O Goiás fez uma péssima campanha, tá jogando a Série B agora. Hein, ô Batista? Tá jogando a Série B. Pois é, Brito. O Luxemburgo nunca... Brito. Batista, desculpa, Brito. O Batista fala bem parecido com o Falcão. Vocês já perceberam isso? É verdade. Falam muito parecidos os dois. Eles tinham cabelo parecidos e agora tem careca. São conterrâneos, inclusive. Né? Eu já avisei, para de imitar o Falcão. Batista não é catarinense? Não, acho que não. O Batista é daqui. Ah, pô. De Canoa, se não me engano. Tem mais verdade sobre o futebol. Manda aí, Paulinho Brito. O Luxemburgo no... Olha, Brito. Débora, a informação, Débora. Brito, só pra ver se tu tava atento, Brito. Obrigado, Débora. Luxemburgo nunca venceu em Porto Alegre. Tem dificuldade. Bem quando tava no Inter. Seu time sempre contrata pior que os outros. A dupla Grenal vem contratando mal, hein, ó. Tem que trazer mais reforços. A impressão é que sempre tá pior que os outros, hein, ó. Basta contratar um gringo que o seu time fez uma baita contratação. Olha, o D'Alessandro aí renovou o contrato. O Internacional vem bem pra esse final de semana. Olha. Sempre que uma câmera foca o jogador, ele faz cara feia, cospe ou solta um palavrão. É, olha. Ele fala, por enquanto é isso, depois a gente volta mais. Feito! Obrigado, Paulinho Brito! O velhinho chegou no médico do SUS. Deixa eu trocar esse aqui. Chegou no médico do SUS. Doutor, eu não consigo mais evacuar! Puta, ah, pois não, quantos anos o senhor tem? Eu vou fazer 99 agora no final do mês! Ah, não, então o senhor pode ir pra casa, vai embora. Mas, doutor! Não, o senhor já tem 99, já cagou demais nessa vida. Vai daí, Potter! Cada pessoa conta no mínimo 7 mentiras por dia. Eu nunca minto. Essa é uma. É a primeira que tu contou hoje, então. Sabia que um copo d'água quente congela primeiro que um de água fria? Ah, para. É o choque térmico. Por causa do choque, lá. Pô! O Jason sabe. Sim, eu estudei esse na aula de... Então, pra esfriar a cerveja, põe na água quente e põe no freezer. A lógica é inversa, né? Certo. Dá uma esquentada na cerveja e mete no congelado. Há quem diga que se tu molhar... Mas é pra congelar, cara. Aí te deixa choca a cerveja. Se tu molhar a cerveja, molha a cerveja na temperatura ambiente, molha e bota no freezer, aí ela gela rápido. Mas é que cerveja não é água, né, cara? Muda a composição. Ah, não é? Não, que cerveja é água. Muito melhor. Cerveja não é água, não é? Salva! Se colocar um saco de plástico com água em cima de uma fogueira, o saco plástico não derrete. Ah, para. Bom, vou ter que fazer isso. Pode repetir, por favor? Ah, vamos ter que fazer isso. Muito bom, hein, meu? É, enche um saco plástico de água e coloca em cima numa fogueira. Ele não vai derreter. Cara, sabe, vai derreter certo, velho. Sabe que lá em Nova Petrópolis... Dá pra fazer na lareira hoje, né? Uma vez eu tô fazendo uma cobertura... Bota gasolina. No interior, a gente parou num restaurante ali em Nova Petrópolis. E perto de um chiqueiro, alguma coisa, e tinha muita mosca no ambiente. Aí em cima de todas as mesas, os caras botaram saco plástico cheio d'água, porque dizem que as moscas não vêm quando tem um saco plástico cheio d'água. Tem uma outra também, uma outra receita. Cheio de mosca, funcionava? Cheio de mosca, mas elas olhavam para aquele saco plástico e saía. Tem uma outra receita para espantar mosca de mesa, de restaurante, mesa, enfim, de refeição, que é tu pegar um pires, um pratinho, botar nesse pratinho um morrinho de café, fazer um buraquinho nesse morrinho de café, botar álcool e botar fogo. A fumaça que sai do café, com o cheiro do café, espanta Eu já conheço as moscas. Qual é a outra que tu conhece, Almir? Pires, cocô. E aí, quando vem as moscas pro cocô, fecha ela com um pote. Ah, fica bem legal, né? Em cima da mesa do restaurante. Comida, né? Bacana. Legal. Muito bom. Vovô, inteligente. Vovô, se quiser fazer uma fogueirinha, me avisa, vô. Ora, gurito, não tampa a fogueirinha. Me avisa que eu pego lá. Vou te entregar pro teu pai, hein? Me avisa que eu pego lá, vovô. Vou te entregar pro teu pai, me devolve minhas paradas. Me devolve minhas paradas aí. Uma girafa pode limpar suas próprias orelhas com a língua. Eita língua, hein, ó! A galinha pintadinha, entre aspas, é o vídeo infantil brasileiro mais acessado no YouTube. Qual, meu? É claro. Verdade. A galinha pintadinha. Vê quantos que eu vi. Pô, não conhece a galinha pintadinha? Não? Pô, a galinha pintadinha. Tu conhece? Viu, claro, cara. É uma ruiva? Tira, pô, a galinha pintadinha. O Bernardo é fã da galinha pintadinha. Ô, é Davi. É? Não conheço. É a galinha magrinha. Não, esse é o pintinho amarelinho. Trancou. Mas a galinha pintadinha canta o pintinho. Por causa desse vídeo. Acho que todo mundo que tá ouvindo o pretinho foi pro YouTube agora. Quantos milhões ele tem? A galinha pintadinha. Quantos milhões tem? Pelo amor de Deus! Quantos milhões de acesso? 3 milhões. 34 milhões. 34 milhões. 34 milhões. 385 mil. É gostar de galinha pintadinha. Não! E aí o DVD tem 54 milhões. O Mariana Galinha Pintadinha tem 16 milhões. São vários galinhas pintadinhas, se tu somar isso aí, cara. É um sucesso. E a gente achou que é legal, com 300 mil views. Uh-huh. Uma mulher diz por volta de 20 mil palavras por dia. E um homem, 7 mil. Isso tirando o Capu, tá? É, o Capu fala mais. E o Brito? Feito! Não é esse Brito, o Cláudio Brito. É verdade. Cláudio Brito tem aqui número, né? 76 mil palavras por dia. Cláudio Brito fala. Como é que é? Semana ele baixa pra 54 mil. Não, o Cláudio Brito é assim. Brito, agora é a hora certa com o Cláudio Brito. Bem, agora é a hora da hora certa. É muito importante dar a hora certa, porque as pessoas precisam chegar aos seus compromissos no horário, não é verdade? É, as pessoas, elas têm muitos compromissos durante o dia, e então a hora elas têm que realmente chegar naquele horário. Eu me lembro muito bem de uma vez, quando estava no carnaval no Rio de Janeiro, quando a escola de samba da Portela não chegou na hora certa. Por que ela não chegou na hora certa? Porque ela não tinha quem grande Portela, Brito, grande Portela. É grande Portela. E assim vai o caminho. Aí o homem tá tomando cerveja num bar quando chega o sujeito dizendo: o senhor esteve aqui há 3 meses, hã? Pode ser, mas como é que tu tem tanta certeza disso? É que eu reconheci esse seu guarda-chuva. Ah, meu querido, há 3 meses eu nem tinha esse guarda-chuva. Sim, mas eu tinha. E um pescador pro outro: ontem eu pesquei 999 peixes. Ué, e por que tu não arredonda pra 1000, pô? O que que eu vou passar pro mentiroso por causa de um peixe? Ai, Davi Coimbra. Conselhos amorosos. Conselhos amorosos, conselhos de amorosos. Dedê Coimbra. Não, ela está pedindo conselhos amorosos. É a Thaís. É Dedê Coimbra no Twitter. Olá, bebês. Estou precisando de opiniões masculinas mais sinceras possíveis. Todo mundo fala aqui, menos o Arthur, tá, pessoal? E acho que melhor do que recorrer a centros de Umbanda ou psicólogos é recorrer a vocês. Namoro há 6 meses. Ah, eu acho legal. Acho legal Umbanda. Namoro há 6 meses, um guri mais novo do que eu. E namoramos à distância. Não vai dar certo. Nos vemos de 15 em 15 dias. Até aí tudo bem. Se a imaturidade dele não estivesse começando a nos fazer brigar demais. As nossas principais discussões são por ele não querer me levar aos jogos de futebol dele. Ah, tá certo ele. Pelo amor de Deus, tá certo ele. Sendo que eu sempre fui apaixonada por futebol. Até abri mão das minhas idas ao Olímpico desde que começamos a namorar. Achei que uma namorada companheira fosse bom. E a última que ele me aprontou foi recusar um convite meu para apimentar um sábado à noite com uma ida ao motel. Mas sábado de noite no motel, nada é mais pobre que isso, né? E aí, galera, insista um pouco mais nesse namoro ou pulo fora? Pula fora. O cara eu que acho, já te disse não. Eu acho. Imagina, ela convidou o cara pra ir, né, namorar. É. E ele falou não. É, foi jogar futebol com os amigos sábado de noite. Não, o cara foi seu pai jogar bola com os amigos dele e ela quer ir junto, cara. Não pode. Mas o pior dessa história é ela ter convidado ele. Mas peraí, eu tenho um amigo que leva a mulher dele pro futebol. Ridículo. Não, ele não leva porque ela quer. Ele não leva porque ela quer, ele leva porque ele quer. Pior ainda. E ele diz o seguinte, eu acho que eu até concordo com ele. Pô, se a minha mulher, que é a minha mulher, minha companheira de todas as horas, horas boas, horas más, quer vir comigo pro meu futebol, por que que nesse momento com os meus amigos aqui tão bacana eu não posso trazer ela comigo? Não, porque cada coisa tem sua hora, cada coisa tem seu lugar. A minha, deixa eu dar um exemplo meu. Ela te leva pra cozinhar, meu? Não, exemplo meu, tá? Eu vou jogar bola com meus amigos, eu sempre levo minha mulher sempre vai. Às vezes eu não vou e ela vai. E ela vai. Ela vai e fica lá com os caras. Que tá batendo um bolão. O cara que leva a mulher pro jogo de futebol, ele atrapalha a vida dos amigos. Por quê? Porque aquele momento é o momento do cara com os amigos. Não tem que ter um desespero. Não pode falar tudo. É hora de falar bagacerice, de contar história. Bagacerice moleque, né? Olha aqui, ó. Não é que tu faz. Sim, sim, sim. Bagacerice moleque. Eu entendo e concordo, mas a mulher não entende. Tem mulheres que saem em turmas de mulheres, certo? Aí tu vai lá te meter na turma da tua mulher. Não, eu não me sinto à vontade. Tem uma bobado lá. Adoraria, mano, não me sinto à vontade. Que o cara no meio, todas as amigas do cara, deve ser legal, né? As mulheres falando aquelas coisas que elas falam só entre elas, porque você sabe que elas falam coisas só entre elas, que são coisas visíveis. Elas não coisas só falam, elas fazem coisas só entre elas. E outra coisa, né, que tem determinadas amigas das mulheres que ficam detonando o cara pra elas, né? É verdade. Ficam detonando, botando pia pra roubar o cara. Não sei se é pra roubar o cara, mas é porque não pode ver a felicidade da amiga, porque mulher não é amiga de mulher. Não é amiga. Mulher não é amiga de mulher. Não é. Disputa o tempo todo. É isso aí, disputa. E a mulher disputa. Atenção, você que é namorada, sempre tem uma amiga sua, namorada, que é mais gostosa que você. Sempre, só. Sempre tem. Sempre. A grama do vizinho é sempre mais verde, só. Ô, Jesus, rapaz. A Jennifer não mete no meio. Tá bom, quem é que tá inscrito aí? A gente não encerrou sem falar nada pro cara. Não, já falamos pro cara. Já falamos larga. Não vai dar certo. Não, a minha é ela. Não, larga. Eu falo com ela chata. Com o cara. Cara, larga ela. O cara que não mandou e-mail. Não, mas é ela que mandou e-mail. Não, mas tô falando pra ele. Larga ela, é pesada. Mas antes ela já vai largar o cara. Ela é pesada. Tá louco. E aí, Caetaninho? Ah, lindo. Cagê. Quem que é lindo? Cagê, todo o nosso programa é lindo. É tudo lindo, é lindo. Pra ti, cara. Eu tenho umas piadas de baiano que eu vou contar a vocês. Eu vou contar a você. Caetano. Caetano musical. Caetano pandeiro. Um paulista trabalhando pesado viu um baiano deitado numa rede na maior folga e disse: ah, que coisa linda! Você é linda! Você é... Alexandre, que bigode lindo! Obrigado, Caetano. Agora tá ficando bom, né, Caetano? Oh, que letra linda! Que letra linda! Que tava, música linda! Eu tava em casa quando me lembro foi, bem. Isso foi pra uma mulher, né? Não, foi pra um homem. Você é linda! Não. Ué? É. Pergunta pra mim, ó, gente. Foi pra quem? Foi pro Gil? Os olhos de gueixa. Só o Caetano, só o Caetano. Só eu, só eu. Só eu. Ele não sabe. É que tá sabe o leãozinho. Entre azul, um cacho de acácia. Deixa ele, só ele. Vai. Acácia. Você é mãe do sol. Sua cor. O que é que ele canta? Eu não consigo, cara. Que maralho, então desliga. Eu não consigo. Que porra. Só tu, Caetano, só tu. Você é me deixa rua deserta. Só ele. Quando atravessa e não olha pra trás. Olha pra trás. Linda, sabe viver. Que mais? Você me faz feliz. Essa canção é só pra dizer e dizer. Aê, deu. Boa. Posso? Pegou, né? Pegou a mulher, né? A mulher que ele fez essa música, ele pegou, né? Talvez tenha pego. É, ou pegou. Ela. Posso fazer a piada? Vai lá, vai na piadinha. Piada linda. Um paulista trabalhando pesado vê um baiano deitado numa rede na maior folga e diz: ô meu, tá nada que eu vou chamar o Geiso. Para me ajudar, o Geiso é lindo. Geiso, faça então o paulista, Geiso. Que burocracia, é, cara. Né? Pega a minha ficha no guichê 2 ali pra chamar o Geiso. Relaxa, sei lá, tá piada. Vai, Geiso. Você sabia que a preguiça é um dos 7 pecados capitais, meu? Sim, claro. E o baiano, sem nem mexer, responde: a inveja também, seu moleque. Boa! Essa coisa horrível. Boa, tá bem. Paulista não é lindo. Paulista não é lindo. Paulista fede. Paulista não é lindo. Que isso, Caetano? Não gosto de paulista. Eu gosto só do Cagê. E a música é Sampa que tu fez em homenagem a São Paulo. No meu coração. Só o Caetano agora. Só quando cruza a Ipiranga com a Avenida São João. Ah, e agora? Você sabia. E agora? E o resto? E o resto? Vou te dar um CD teu. É, né, cara? Da Millennium, aquela coração do Millennium. The Best of You. É o nome do CD que ele vai te dar. The Best of You. The Best of You. Ai, cara, vamos dar mais uma rodadinha que tá tão bom hoje. Acabou, meu? Não, não acabou, não. Vai mais um pouquinho aí. Vou acabar em ti então, Potter. Uma piada, vai. Piada do Papa Potter. Apoio. Farmácias Tola. Aproveite os produtos de homeopatia Tola. Meu Deus. E aí o professor de ciências naturais resolve fazer uma prova oral. Aí chama a aluna. Existe uma parte do corpo do homem que pode se dilatar até 7 vezes o seu tamanho. Qual é essa parte? Aí a aluna, envergonhada. Não posso dizer, professor. Por não responder, leva 0. A resposta certa é pupilas. A julgar pela sua resposta, a senhorita tem muita imaginação e com certeza não tardará a ter também uma grande decepção. Ah, 7 vezes, hein? Boa, essa. Boa. Ah, era isso? Thunder. Thunder. Thundercats! Boa! Vamos encerrar o programa. Canu então. Perigoso acabou! Era isso! Ficamos por aqui com Coca-Cola, Abra Eu Felicidade, não. Nova Skin, o cervejão, se beber não dirige, as melhores ofertas Tim estão na Colombo, você pode, você merece. Bom, se o Davi tá aqui a 1 da tarde, a Rodaica vem às 6, é isso? Exatamente. Ah, muito bem. 2 horas vem aí o Cabelo no Espaguete com o Geiso na rádio. O que, que é o Geiso na rádio hoje, Geiso? Tô tentando botar minha música, vir meu amor. Tem banda também, cara? Tem um Exaltando Samba, sabe? Exaltando Samba. Meu amor, você vai gostar. Certo. Você vai gostar. Bom, vamos ouvir então. Valeu, vem aí o trote do Cabelo no Espaguete. Falamos novamente às 6 da tarde. Tchau.